treinador Miguel Valença, como foi este jogo da sexta jornada? Como é que foi a prestação do Oliveira? O resultado não foi o que estávamos à espera, não é lógico. Tentámos conquistar pelo menos um ponto, depois de estar a perder. Entrámos muito mal na partida, os primeiros 20 minutos o Vila Franquense foi muito superior a nós, estávamos algo apáticos. Também o calor que se fazia sentir à hora do jogo é um bocadinho impróprio para que os atletas também tenham o máximo rendimento e também temos que ter em atenção a isso e principalmente a federação devia ter algum pensamento positivo nesse sentido, porque nem sempre as condições são reunidas para que os jogadores também consigam colocar em campo todas as suas características, o seu fio de jogo e a sua qualidade de jogo, mas estava para as duas equipas, não nos preocupamos com isso, tivemos que jogar, as duas equipas jogaram sob o calor que teve ontem, mas o Oliveira adormeceu um bocadinho nos primeiros minutos, sofremos um gol de uma bola parada, pronto, o adversário foi superior na primeira meia hora, que nós depois conseguimos igualar até ao fim da primeira parte, mas e temos uma oportunidade de perigo, que é um penalti claro a nosso favor. Inclusive tem que substituir o jogador em questão que sofreu a falta porque foi uma pancada no joelho. A segunda parte já foi toda nossa. Foi toda nossa. Conseguimos ir atrás do resultado, que era a nossa obrigação. Fizemos 25 minutos, 30 minutos muito bom. Conseguimos ali duas ou três situações de finalização, podíamos ter chegado ao empate. Temos outro penalti em nosso favor que o árbitro não assinala de uma mão do adversário dentro da área. Não podemos dizer que tenha sido um resultado justo. Acaba por ser um resultado penalizador para nós contra uma equipa, contra o candidato à segunda divisão. Neste momento, até agora, foi a melhor equipa que nós enfrentámos, em nossa casa. Podia ser justo o empate, pela segunda parte fizemos, mas também temos noção que não iniciámos bem a partida, sofremos um golo que uma desconcentração nossa, não pode acontecer a este nível, e pronto, quem neste caso o Vila Franca foi mais feliz, nós não conseguimos pontuar para a semana, é outro jogo, e esta semana já temos que pensar na taça, que esse também é o nosso objetivo, é passar.